estudante, se eu pudesse um dia beijar as faces do teu rosto encantador. Todas as noites eu sonho contigo, queria ser o teu grande amor. O teu jeitinho me deixa maluco, não sei por que eu te amo tanto assim. Tu és meu sonho, és tudo em minha vida, ô estudante querida, eu a quero para mim. Eu queria casar-me contigo, eu queria teus lábios beijar. Eu queria ser teu para sempre, eu nasci pra te amar. Se eu pudesse um dia beijar as faces do teu rosto encantador. Todas as noites eu sonho contigo, queria ser o teu grande amor. O teu jeitinho me deixa maluco, não sei por que eu te amo tanto assim. És meu sonho, és tudo em minha vida, ô estudante querida, eu a quero para mim. Eu queria casar-me contigo, eu queria teus lábios beijar. Eu queria ser teu para sempre, eu nasci pra te amar.